Inabaláveis são as tendas da tua habitação. A minha alma suspira, a minha carne exulta, meu coração anela só por ti, por tua presença. Yeshua HaMashiach.